3155, decolou de Salvador aos 45, chame agora o controle 119, decimal 8. 19 e 8, boa tarde. Boa tarde. Ciente, livre regresso. Rotando 3155, utilidade voada da Elcha. Autorizado da EL após 2000. 406, Lima Juliette, prossiga. 5 minutos fora, Matéria 10. Para a descida para 500 com o ajuste do altímetro 109. 500 ao 09, Rafael. Alfa Delta ainda está na escuta do, da torre de controle? Sim, o senhor tem uma previsão se vai ainda prosseguir o seu voo, vai tentar resolver o problema e tentar efetuar o voo ou cancelar agora? Vitor Mike, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 288, boa. Controle, Juliette, Quebec, Quilo. Juliette, Quebec, Quilo, prossiga. A última do dia, decolou Veracruz, acessão para o lançamento no nível 10154 no transponder. Usado, acessão 100, Juliette, Quebec, Quilo. Quilo, acessaremos lá. Bomba 406 Lima Juliette, visual com aeródromo. Salvador, boa tarde, 3172, Quebec, 3172, desse mantém a nível de voo 050, chegada à maré. Maré, 070, 3172. Nível de voo 050. Bomba 406 Lima Juliette, controle. Começa na pista 17, Alfa, Alfa Delta. Ativo, mantenha o ponto de espera. Procurador, novembro 406 Lima Juliette. Novembro 406 Lima Juliette, Torre Salvador, prossiga. 2 horas em Coral, vem direção na Terra do Vento, Arma do Evo. É, já sua intenção é pousar em Empate de Salvador, November 406, Lima Juliette. O Pátio do Evo, do Internacional mesmo. Ok, então o senhor vai para o Pátio de Aviação Geral, confere, Pátio número 3 de Salvador. Afirmativo, número 3. E o Pátio 3 é... Setor Sul, após o cruzamento do eixo da 1-0, tem referências visuais para o pátio, ao lado do terminal de cargas da Infero, prédio azul e branco. Afirmativo, estamos em direção aqui sobre a base aérea, com a Terra do Vento. Gestor visual com a aeronave, autorizado prosseguir direto para pouso nesse pátio. Chame no solo, venta de 190 graus com 5 nós, November 406, Lima Juliette. Juliette, sinal direto para o pátio. O Alfa Alfa Delta autorizado alinhar e manter na pista 17. Mil, altímetro 1-0-1-1, reporte localizador. 1-8-0-7-7-2000 com 1.011. Juliette, linha para o ponto 1-0. Ciente, o 406 Lima Juliette, observe o sinalizador ao estacionar frequência livre. Considere seu solo 52. Juliette. Alfa Alfa Delta autorizado a decolar da pista 17, vento de 180 graus com 8 nós. Delta decolado de Salvador aos 5-3, chame agora 119, decimal 8. 19-8, tá bom. 07, agora na proa de zona, formaremos estabilizado. Ponte localizador, gol 807. Formaremos. Prezona 72, desse mantenha 2000, altímetro 1019. 1011, deixa um pé, 3172. Salvador, boa tarde, Alfa Alfa Delta decolado, 3000, vamos. Alfa Alfa Delta, contato radar, submantenha nível 120, vigilância. Quatro milhas para o marcador externo, reduza para a aproximação, chame a torre 118, meia dúzia. Trabalhamos 7186, o gol no 807. 807 estabilizado, avistando, vai passar o externo mais 4 milhas. Gol no 807, o vento é de 190 graus com 8 nós, a cabeceira do zero está deslocada 1.200 metros à frente, autorizado pouso no 0. 7, nós 07. Zero, uno, dois, desse mantenha 2000, altímetro 1011. Até 2000 pés, com um altímetro em 1011, igual 1012. Após estar, confirme o glide está fora nesse horário? Exatamente, glide fora. Ok, aí se autorizar a gente faz o GLS X-Ray sem o glide, só o localizador. Isso é o procedimento. Ok, obrigado. Normalmente a gente pede o GPS. Poderia informar o vento agora, Bruno 807? Agora 200 graus, 03 nós. 7, 807. Good afternoon, go 1755, start center to level 170, to center to level 1000, information Quebec. Go 1755, clear buffer arrival, send and maintain flight level 040. A buffer arrival, to center to level 040 and request RNAV runway 10. Roger. G2 vai para a aproximação, cheque pré-pouso. Juliette, portão número 5 no 807. Alfa Juliette 507. 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 118-612. 26, boa tarde. Chame para o solo? Papa Romeu, estratando, toma a DPA. Para autorização, TH no 300. 300, a intenção decolada é 17? Quanto? 7. 7300 para Belo Horizonte, aguarde cópia, está estacionado no pátio 5 na Aerostar? Negativo, está na EBTA. EBTA, sente, aguarde cópia, o Whisky Yankee Tango. O Whisky India Tango. Whisky India Tango. Está autorizado o pouso lá no 0, 3172. Pouso autorizado, pista no 0, sente de apenas 90 metros iniciais impraticáveis, está 3172. Afirmativo. Agora a capa delta, solicita esquerda para 270, em subida para 120. Lado alfa, alfa delta. Delta. Controle o Fox Lima a 3 milhas de conte. Fox Trot Lima, serviço radar encerrado, chame agora Aracaju no 203, o Whisky Fox Trot Lima. Quer chamar Aracaju em 1203, o Whisky Fox Lima. Salvador, muito boa tarde, 369-477, passa 1-0 para 1-0, tem informação feedback. 3694, está sob vigilância, desse mantenha nível 050 na chegada à maré. 050 maré, apenas confirmando a pista ainda com os vidros em específico. 90 metros agora impraticáveis. Ok, 90 metros, até 3694. Pode fazer hoje o teste? Perfeitamente, então para a correção, chegada à maré até Itap, e após será autorizado o Serra Vitor 366. Maré até Itap, depois Serra Vitor 366, até 3694. Controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5161, Whisky India Tango. Tango autorizado, BH no 300, a 358, recorda 17 em sua direita, saída Golf, posição Golf. Transponder 5161, controle 119.8. Para táxi, decolagem, chama a torre 118, meia dúzia. Boa tarde, Tango. Boa tarde, 10262. Padel, seu patrulho autorizou pro 020. Negativo, está copiado, grato. 1012, reduza para aproximação, cheque prepouso, chame a torre 118612, gol 1012. Redução, torre 23, 1012. Dois, Salvador, papapá, Lima, papá, mãe. Lima, papapá, e que vai escutar? Falar de Serra de Leste na VBX, com destino a Salvador, está estimando aos 19918, estacionado 0171. 500 pés, altímetro 1012, reporte ingressando no corredor Interlagos, Lima Papamai. Certo, Papamai, ingressando no Interlagos, Lima Papamai. Pronto para o lançamento, Juliette Quebec, então. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3567 140 para o 1110, no bloqueio de Alagoinhas. Para dentro, então, Quebec Kill. 3567, vigilância, chegada Bonf, desse mantenha nível de voo 060. Ok, 060, descida Bonf, o 3567, confirmando, 1904 agora, a pista já está operando em totalidade? Claro que não, somente 90 metros inutilizáveis. Ah, perfeito, me desculpe. Os primeiros 99. Falou, obrigado. Descenda, descenda, o Quebec Kill. Pode passar no 2.500, presidente. Ok, presidente. No 012, informo que agora só 90 metros iniciais impraticáveis. Autorizado pouso não no zero, vento de 170 graus com meia dúzia nós, 1012 no altímetro. Livre pouso na pista 10, com altímetro 1012. Gol 1012, somente 90 metros a menos na pista 10. Afirmativo. 4, dá presente, autorizado proa Serra Vitor 3, 6128. Serra Vitor 3, 6128, tá 3, 694. Passou 2 km, Quebec Kilo. Frequência livre, Quebec Kilo. Obrigado por hoje. Bom descanso. Romeu instantâneo acionado, pronto para o táxi. Whisky India Tango autorizado o táxi, chame para ingressar na pista 17. Tango. QNH 1012, Cleese, GPS approach, report passing Serra Vitor 366. Affirmative, report another approach, call you passing Serra Vitor 366. Ultimate 1012, go 1755. 3694, desse mantenha nível de voo 040. 040, tá 3694. Contando Salvador, boa tarde, gol 925. Gol 925, boa tarde. Desse mantenha nível 070, chegada a Bonfim. 070 na Bonfim, 925. Salvador, 925, solicitando o sinal da aeronave da 10. Mete. 17, Whisky India Tango pronto. Whisky India Tango autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto para decolar. Só 3835 está pronto para cópia. São 220 nós, número 4 para correção, número 3. Está recebendo 220, está 3694. 35627. Desse mantenha nível de voo 050. 050357. 694, qual a velocidade que passa na redução? Poderia só confirmar pro gol na 785, a pista agora está operando em toda extensão? Afirmo, só os primeiros 90 metros ali, a concretada que está fora, ok? Mas já ingressa ali pela Charlie, gol 1785. Obrigado. Fala Salvador, boa tarde, gol 1012. 1012, boa, táxi em frente, Alfa Índia, portão número 2, 1012. Alfa Índia para o número 2, 012. Tá 3835, está na escuta para a cópia? 3835, pode ligar. Autorizado Campinas 360, Aperuísco 58. Decola da pista 10 com curva direita, saída Gole e transição Gonza. Frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.6 dúzia. Seu transponder 5001, TAM 3835. Campinas 360, Aperuísco 58, decola 10, esquerda Gole e Gonza com 319.8, 218.6 dúzia. Aciona 5001, TAM 3835. Correto, informe pronto para puxa saneamento. Chama, obrigado. 1755, great. 3694, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 368. Obrigado pelo procedimento, reporte Serra Vitor 368, Serra 3694. 5627, controle desse, mantenha nível 040, ajuste velocidade para 220 nós. Stand by class, go 1755. Para 220, nós desse mantenha nível de voo 040. 040, ponto 2935 metros. Voo 925, desse mantenha nível 050. 050, desce, 925. O TAM 3694 está passando Serra Vitor 368. TAM 3694. 3694, reporte passando Serra Vitor 366. Repórter 366, até 3694. Gol 1755, clear to land, runway 10. The wind is 190 degrees, 7 knots. The first 90 meters of the runway 10 unavailable. From clear to land, runway 10, roger about the first 90 meters. Go 1755. That's correct. Controle Salvador Lima, Papa Mike, vai ingressar no Interlago. Papa Mike, Sente, confirma o time, 1012, reporte visual com aeródromo. Sente, reportar visual com aeródromo. Tango. Whisky India Tango, controle. Alô, da 17, no perfil da Golem. Romeu Whisky India Tango, vigilância, submantenha nível 300. 300, Tango. Controle 3567, está em condições visuais. Precisa descer para 2010 para poder passar aqui na Baía de Todos os Santos. Autorizado 2000, altímetro 1012, está 3567. Obrigado. E o Amigo é o Romeu. 6321, go ahead. Information Romeo 380 to Brasilia. Roger, stand by on for its clearance, Avianca 6321. Stand by. 200 autorizado, Alpha, Alpha Delta. 3694, passando Serra Vitor 366, chame a torre 118-612. 186 até 3694. 7 Lima, por favor. Expect the arrival for Avianca 6318 to Brasilia. Stand by one, please, stand by. Just the expect departure. Comodoro, TAM 3694, estabilizado no GPS. TAM 3694, continue a aproximação para a pista no zero. O vento é de 180 graus com meia dúzia de nós. Primeiros 90 metros indisponíveis, aguarde liberação para o pouso. Dando autorização ainda de pouso, TAM 3694. Serra, prossiga. Salve, salve, Salvador, aeronave chamando, prossiga. 5-5, on the ground at 1-4, after you left the runway, contact ground 11.9. 21.9 to the ground, go 1755, bye-bye. Bye. Frequência do controle 119.8, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5551, no Google 1785. Positivo, autorizado então, nível 360, faz o Lono 4, dial blast, decolada de 10, de primeiro curva direito. 198 controle, 18.000 transponder e 18.000 ao solo, transponder 5551, ou 1785. Ok, a torre 118, meia dúzia. Reporte ponto para puxar o acionamento, gol no 785. Porta.